Hoje carnaval, Mr. M vê se olha pro horizonte, enxergam lá na frente. Miliano de quebrada, de favela, beco em beco. Ramelão, vai escutando, engole tudo a seco. Os monstros tá na arena, bomba atômica chegou. Eu senti te dizer que o moio azedou. Pelo amor, pela dor, sei lá de qual que é. Pode vir, ver a fé, que as matraca tá de pé. Pra sorrir, pra chorar, pra viver, pra morrer, pra somar. Deu a pá, mil por hora, nós aí perseverando. Cê é a chave, hoje eu mostro a cara. Representando os moleque da quebrada. Monstrão atracou, na missão eu tô. C4 deflagrou, intelectos. Monstrão atracou, na missão eu tô. C4 deflagrou, intelectos. As favelas não mudou, continua tudo igual. Tem esgoto a céu aberto e os barracos são de pau. Não tem paz nem amor, só maldade, só rancor. Independente do que for, ninguém me derrubou. Eu vim, foi pra guerra, calculando as consequências. Eu vim, foi pra guerra e não foi por aparência. Enquanto as crianças tão brincando sem chinelo, tem neguinho gastando 1 milhão e 1 terno, ostentando na TV, tudo bonitinho, é isso aí, tá certinho. Acendeu o estopim, com certeza vai ter alguém no telefone. Alô, cê paga o que eu quiser, senão seu neto some. Entendeu? Porque eu canto rap bonitão, é pra acalmar o coração dos moleque do fundão, que sonha entrar no comando pra ter glória. E nessa transação, é sua mãe que chora. Monstrão atracou, na missão eu tô. C4 deflagrou, intelectos. Monstrão atracou, na missão eu tô. C4 deflagrou, intelectos. SP pro RAP e DG da ZL. Na febre, no limite psíquico, descreve, faz o reverse. E várias comédias que só cantam pelo dinheiro. Fortalece a estrutura, a cultura dos herdeiros do gueto. Procede de ponta a ponta, é semelhante sim. Testam a fé, o QI, faz pôr fogo no estopim. É nós mesmo que pega na veia, estremece o inimigo. Se quer paz, prepare-se pra guerra e pro conflito. Tô aqui, já era batalha, olho nu. Não perde a linha, playboy, pra não tomar de dudum. Interface periférica facilita o processo. Globalização dos poderes paralelos intermédios. Atravessando a linha imaginária, vai além das dimensões interplanetárias. Não tem segredo não, tamo aqui pra cobrar mesmo. Buscar o que é nosso, atracando sem receios. Monstrão atracou, na missão eu tô. C4 deflagrou, intelectos. Monstrão atracou, na missão eu tô. C4 deflagrou, intelectos. Monstrão atracou, na missão eu tô. C4 deflagrou, intelectos. Monstrão atracou, na missão eu tô. C4 deflagrou, intelectos.